Muito bom dia a todos os nossos ouvintes. É com muita alegria que iniciamos a nossa tarefa no dia de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento. Que todos nós estejamos unidos na mesma sintonia do amor e da fraternidade. Tem início neste momento o programa Visão Espírita, no ar desde 1999, com mais de 20 anos de divulgação da filosofia espírita. Um programa que tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Esse programa foi criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste, agora exclusivamente transmitido pela União Rádio Web no bairro dos Alemães, em Piracicaba. Muito bem, meus amigos, estamos no domingo, dia 3 de maio, uma linda manhã do outono brasileiro. Estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita ao vivo da União Rádio Web, a primeira rádio espírita de nossa região. Hoje, com transmissão ao vivo pelos canais do YouTube, da USP de Piracicaba e pelo Facebook da União Rádio Web. Muito feliz por encontrar você pelas ondas da fraternidade, nessa transmissão que acontece no meio de uma pandemia que assola todo mundo e particularmente o nosso Brasil. Hoje voltando para nos unirmos numa corrente de solidariedade com todos os profissionais da saúde e com todas as pessoas envolvidas nessa tarefa de manter e viabilizar a saúde do povo brasileiro. Muito bem, meus amigos, hoje estudaremos três livros nos três blocos clássicos do nosso programa, que há mais de 20 anos difunde o Espiritismo pelas ondas do rádio. Meus amigos, meus irmãos, feliz em nos encontrarmos novamente aqui. E sempre fazemos uma introdução, que é o exercício de reflexão, e nesse exercício de reflexão eu trago aqui que o Espiritismo nos fornece ferramentas encontradas no estudo sistemático de sua codificação, onde Allan Kardec expôs com maestria as leis que regulam a interação da vida biológica com a vida espiritual. Nessa interface matéria-espírito encontram-se os recursos da mediunidade, tão bem descritos e explicados pelo Espírito Verdade. Em nossas experiências durante a reencarnação, nos deparamos com as mais diversas situações que se constituem as provas e expiações tão típicas desse mundo em evolução. Aqui vivemos, aqui escrevemos a nossa história, onde os nossos receios e as nossas conquistas serão observados. E tudo isso fará a história do mundo. Aqui vivemos os nossos conflitos e faremos as nossas escolhas e colheremos aquilo que semearmos. Entre a boa intenção e a prática real do bem, subsiste um tempo e uma distância mediada pela fé e pela busca constante da verdade. Não basta se dizer cristão, é preciso viver o evangelho no movimento de nossa alma. E é nessa atmosfera de espiritualidade, nesse clima tão agradável, que eu posso dizer, muito bom dia, meu amigo Alain Diniz Souza. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos os nossos amigos que já estão conosco, conectados. Estamos recebendo aqui bom dia de um monte de amigos queridos, da Joana, do Francisco, nosso parceiro de Rádio Web, do Arthur Marconato, grande irmão do coração, Carolina, Samir, Nilceia, Andréia Bolchevitz, Daiane, Cida Rota, Karina, Luciana, Gabriel, Bruno, e não para de entrar pessoas queridas, amigos queridos. Geraldo, isso é muito bom. Hoje eu gostaria de dar os parabéns a três trabalhadores do Movimento Espírita. Opa. A primeira é a nossa Isabel, a nossa querida Bel, que é uma das grandes apoiadoras e patrocinadoras do programa Visão Espírita desde o começo. Aí e parece Santa que ela faz Bárbara aniversário hoje, né? É, então, estou dando parabéns por isso, pela Bel. A Bel faz aniversário hoje. A Maria Cleusa Gatti Braga, aqui de Piracicaba, outra grande trabalhadora do movimento. esposa do nosso querido Rubens Braga. E hoje Opa. também é aniversário do Pascoal, presidente no Centro Espírita aqui em Piracicaba, grande trabalhador da USE também. Um Então é um grande dia de abraço a todos eles, né, Ana? muitos espíritas fazendo aniversário hoje aí, e é uma alegria estar com vocês. Também nessa atmosfera, podemos dizer muito bom dia, meu amigo, querido irmão Wilson Garcia. Muito bom dia, Geraldo. Bom dia, Alain. É sempre uma grande alegria poder compartilhar com vocês nesses momentos em que eu posso aprender tantas coisas. E, sobretudo, agora, nesse formato novo, né, em que a gente tem essa interação tão próxima dos amigos que nos acompanham, que eu aproveito para saudar também a todos. Bom dia a todos vocês. Lembrando sempre que é por vocês que nós estamos aqui, apesar de sempre nos considerar talvez os mais beneficiados, eu tenho certeza disso. Bom dia a todos. Isso é muito bom, realmente a tecnologia nos proporciona esse tipo de comodidade. Eu estou aqui em Santa Bárbara do Oeste, vocês dois estão em Piracicaba e o mundo está nos vendo aí através dessas ondas da tecnologia, desses recursos que nós dispomos à mão. Mas dando continuidade ao nosso programa, sempre dizemos, porque isso é uma busca, é um mote do programa Visão Espírita, que a gente sempre diz que a casa espírita é o ambiente mais adequado para o estudo sistematizado da doutrina espírita. Vamos difundir o estudo dentro do centro espírita, vamos nos organizar e formar grupos interessados na leitura e no estudo da codificação de Allan Kardec. As palestras espíritas são importantes e esclarecedoras, mas não bastam. Fundamental desenvolver o hábito do estudo e da pesquisa espírita. Muito bem, meus amigos, feito essa introdução, estamos aptos a começar o primeiro bloco do programa Visão Espírita. São sempre três blocos. No primeiro bloco, a gente está lendo o livro Vinha de Luz. No segundo bloco, o livro principal, o livro de Kardec, estamos estudando o Céu e o Inferno. Já passamos desde o livro dos Espíritos, Evangelho, o livro dos Médiuns, a Gênese, que foi um estudo maravilhoso, o Luiz sempre destacava, o Allan, e todos os demais, o Wilson também. E agora estamos no livro Céu e Inferno, que, aliás, deve estar chegando perto do seu fim aqui. E no final, hoje vamos dar continuidade a um estudo do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Kaibar Schutel, que é um livro que todo mundo devia ter na sua estante, fazer leituras constantes, porque além de escrever muito bem, ele desperta sentimentos muito agradáveis quando a gente lê, quando a gente estuda, e você fica envolvido por uma atmosfera muito agradável. Então, para começarmos aqui, vamos pegar o livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, escrito pelo médium Chico Xavier e pelo espírito Emmanuel. E selecionamos para hoje, até tentando criar uma relação entre essa lição e o texto principal, que é o seu capítulo 42, onde Emmanuel assim escreve: afirmação e ação. Ele seleciona uma frase registrada no Evangelho de João, em que está escrito assim: disse-lhes Jesus, a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. É uma frase que fica destacado para refletirmos, e ao longo da leitura você vai ver que existe uma profunda interação com o raciocínio de Emmanuel. E Emmanuel assim escreve: aqui e ali encontramos crentes no Evangelho invariavelmente prontos a alegar a boa intenção e satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e com manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que, em lágrimas, declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que diz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhes dão consequentes. Programa elevado, sem concretização, é projeto morto. Olha a frase do Emmanuel: programa elevado sem conscientização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo para fazer a vontade do Pai e cumprir-lhes a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia a respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai, naturalmente, guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus, quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. Esse texto, meus amigos, é um texto que eu imagino que toca cada um de nós. Porque todos nós, em geral, somos o personagem desse livro que o Emmanuel destaca. E muitas vezes, se não agora, mas em passadas existências, o nosso discurso prevalecia mais do que as nossas ações. Falávamos ser cristãos, mas no dia a dia demonstrávamos mais estar com o mamon do que com Deus. E em cima desse contexto, Emmanuel constrói todo esse texto maravilhoso. E eu gostaria de ouvir explicações do Alan e do Wilson sobre esse texto aqui, em que ele deixa bem claro a afirmação e a ação. É, meus amigos, se eu puder começar comentando isso, afirmação e ação, né? Quantas pessoas, quantos de nós, em quantos momentos da vida, né? Porque é difícil a gente manter uma concentração na ação ininterrupta. E existem alguns momentos que nós precisamos voltar para dentro de nós para rever as nossas ações, para rever os nossos programas, para rever a nossa direção. O que nós não podemos perder nunca são exatamente as nossas convicções, os nossos valores. Mas é importante a gente afirmar dentro de uma ideia e passar a executar. Quando nós levamos essa ideia, por exemplo, para o mundo empresarial, nós encontramos na empresa o planejamento estratégico. O planejamento estratégico é a afirmação do que nós queremos fazer com a empresa. E existe depois a execução desse planejamento estratégico. É fazer com que esse plano estratégico entre em ação. Então, quando Emmanuel nos traz essa referência, né, de afirmação e ação, é porque nós temos que ter uma ideia bem formada do que nós queremos manifestar da vida e, dentro desta ideia, passarmos à ação, ação real de transformação, de autotransformação. E eu acho interessante que, no final, ele fala que, distraídos, né? Distraídos, nós vamos deixando o tempo passar. Eu tenho um artigo que eu escrevi há um tempo atrás, que eu falava assim, que distraídos, o título era Distraídos Vamos Vivendo, justamente Sim. em alusão a isso. A gente acredita em algumas coisas, tem convicção de outras, mas hoje eu estou cansado, hoje eu não vou fazer, só por hoje, né? Hoje eu, a gente vai arrumando justificativas, né, Alan? Para o injustificável, que é o adiar da nossa autoevolução, e vamos ficando distraídos, e o tempo vai passando, e quando a gente pisca os olhos, nós já concluímos mais uma encarnação. Não é, meu amigo Wilson? Pois é, Alan. A gente, o tempo, sobretudo nos dias de hoje, né, nessa sociedade líquida, onde as coisas passam tão rapidamente, de uma forma tão dinâmica, nem sempre a gente dá o valor à coisa que tem que ser valorizada naquele momento, e o tempo acaba passando muito rápido. E, de fato, quando a gente fala que nós fazemos assim, não é com o objetivo de criticar a conduta, né, das pessoas. Todos nós estamos dentro desse mesmo barco, né? Todos nós acabamos vivendo dentro de um senso comum e nem sempre nos damos conta disso, não paramos para refletir. E eu gosto muito da palavra refletir. Reflexão significa olhar o próprio reflexo, né? É olhar para nós mesmos. Então, quando você se coloca diante de um reflexo, você vê uma imagem. Qual é a imagem que você vê? Observa essa imagem, que é olhar a si próprio. E é claro que quando você se identifica, quando você olha a si próprio, você começa a desenvolver um olhar diferente também para as outras pessoas. Quando você começa a identificar as suas dificuldades, quando eu vejo os meus limites, eu olho para o meu irmão, eu também passo a compreender o porquê dos limites que ele também tem, que o outro tem. E assim, dessa forma, eu posso sair daquele ponto em que o texto coloca, não é, Geraldo e Alan, é... Eu não faço nada, eu fico numa ociosidade, mas não no ócio criativo que a filosofia tanto exalta. Eu estou dizendo ócio mesmo, o ócio improdutivo. Eu não faço nada e simplesmente afirmo, é assim que Deus quer. Tudo está nas mãos de Deus, eu nada preciso fazer, porque no final tudo vai dar certo. Nós não temos dúvida disso, não existe nenhuma dúvida de que tudo dará certo, está dando certo, né? Tudo está no seu lugar, a gente tem certeza disso. Mas cada um de nós tem um compromisso com a própria evolução, com o próprio progresso. Então, quando eu, por alguma razão, não assumo o meu compromisso, e aí Emmanuel coloca como cooperar, gosto dessa palavra, é operar conjuntamente. Veja, eu gosto de entender como se fosse um grande mecanismo, né? O Alan tem experiência nela com relógios, não é mesmo? Né? Com a parte mecânica do relógio, a família dele também. Então, quando você tem lá uma engrenagem, você percebe a importância daquela engrenagem no conjunto, é cada um de nós. Então, toda vez que eu, como essa engrenagem, não estou cumprindo a minha função, eu estou exercendo uma influência negativa no conjunto. Eu estou prejudicando o pleno funcionamento daquele objeto. Que objeto a gente está falando aqui? Da sociedade. Então, a sociedade não evolui porque eu não faço nada e espero que Deus faça por mim. Mas sabemos que não é assim que funciona. Somos convocados, no programa de quarta-feira tratamos muito disso, somos convocados ao trabalho desde que passamos a contar entre o número dos seres inteligentes da criação. Nosso objetivo é trabalhar incessantemente. É interessante as duas falas de vocês, e eu, o Alan sabe disso, o Wilson também, e é um hábito que eu tenho, em respeito ao Emmanuel, que é um professor e é um espírito muito esclarecido, eu sempre dou muito valor e presto muita atenção aos títulos que ele coloca. E eu imagino sempre o Emmanuel na condição, para nós, para mim pessoalmente, como se fosse um professor, e é de fato um professor. E ele coloca afirmação e ação. Ele deixa muito claro que existem dois estados. Um estado que pertence ao discurso, que pertence à palavra, que pertence às promessas, que pertence aos sonhos, e um outro estado, que é a ação, que é o ato, que é a realização, a concretização de um ideal. E ao longo do texto, ele destaca o seguinte, tem muitos crentes, e aqui não é crente no sentido da religião evangélica, o crente é aquele que acredita. Tem muitos crentes que têm a boa vontade. Boa vontade é importante? Claro que é, evidente que é. Mas a boa vontade é um estado de espírito que vai possibilitar você chegar na ação. Então, ter boa vontade é bom? Claro que é bom. Tem que ter, faz parte da vida, faz parte do contexto. Mas a boa vontade não basta. Tanto que o pessoal fala que de boa vontade o inferno está cheio. De boas intenções o inferno está cheio. Você tem que ter a boa intenção, a boa vontade. Agora, isso não basta. Você tem que ter a ação. Quando se fala em ação, é a ação, no meu entender, a ação moral. Porque ao longo da vida, de tudo que a gente vê, a ciência tem avançado de maneira fantástica, a tecnologia de maneira fantástica, o nosso comportamento também tem melhorado, sim. O homem de hoje, comparado ao homem de 500 anos atrás, indiscutível que houve uma evolução, mas ainda estamos muito defasados moralmente em relação ao progresso científico, às conquistas da ciência, da astronomia, da medicina. Então, eu vejo o Emmanuel, parece que olhando a humanidade, e ele até se inclui nessa humanidade, evidentemente, que existe um discurso muito longe do que se falar e do que se fazer. Ele mesmo, como senador de Roma, ao ser o senador Públio Lentulus, ele viveu esse dilema ao se encontrar com Jesus no Lago Genezaré. Ali estava o senador, mas ali também estava o espírito. E o senador, naquele momento, se rende ao espírito e se ajoelha diante de Jesus, sem conseguir explicar o porquê daquele gesto. Naquele momento, era o espírito se curvando à bondade divina. Então, acho que o próprio Emmanuel, até vendo ele mesmo, fazendo a reflexão que o Wilson fez, é necessário a gente partir da afirmação para a ação. E esse exercício de bondade, esse exercício de evangelho, começa dentro do lar. Primeiro, você com você, você com a sua família, você na sociedade, você no seu emprego. A gente precisa deixar, ou precisa deixar de ser muito discurso e ser mais ação. A gente sempre coloca como referência alguns baluartes, Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, que eram mais ação do que discurso. Então, é esse ponto que eu queria destacar. Eu gostaria de ver vocês acrescentando novas ideias a esse texto do Emmanuel. Esse texto do Emmanuel, meu amigo, eu estava aqui mandando uma mensagem a todos os amigos que estão online com a gente agora, falando para entrar no nosso canal do YouTube da USP Piracicaba, se inscreverem, clica no sininho que tem do lado ali e recebe as notificações das próximas lives, né? Por um período aí, e a gente não sabe hoje, mas nem de quanto, nós vamos continuar com essas lives, talvez surjam até outras ideias aí, tamanha é a facilidade dessa ferramenta, né, Wilson? Sem dúvida. Então, curtam lá, adicionem, nós estamos lá com 415, alguma coisa assim, pessoas que estão nos acompanhando pelo canal do YouTube. Se você puder fazer a divulgação, é muito importante, talvez o melhor bem que a gente faça para a doutrina é a nossa divulgação, né? Mas esse texto, meu amigo o Geraldo, ele é muito representativo, ele é muito interessante, inclusive eu já coloquei ele lá no nosso, na União Rádio Web, lá no Facebook, está lá publicado para quem quiser ler, reler, né? Para a gente ficar mais fácil. Se você, inclusive, quiser deixar lá sua pergunta, o seu questionamento, se quiser fazer qualquer tipo de comentário, né? Nós continuamos a comentar. Então, nesse texto, afirmação e ação, o Geraldo até frisou, né, bastante a frase: programa elevado sem concretização é projeto morto. Eu gostaria de reforçar um pouco essa afirmação, porque se a gente tem grandes ideais, nós refletimos bastante em como agir, e a hora que chega uma oportunidade que nem essa que nós estamos passando do coronavírus, né, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe como agir, a gente não pega o telefone. Não, esses dias eu estava falando com uns amigos aí, né? Eu estava assistindo uma live da empresa, não tinha nada a ver com o espiritismo, mas o rapaz lá, nosso amigo, ele falou assim que existe um aplicativo que tem sido pouco utilizado, que se chama Telefone. Nós temos usado muito WhatsApp, Facebook, Instagram, mas a gente parou de falar uns com os outros, né? Pegue o telefone, mantenha esse ideal elevado, parte para ação, fale com as pessoas, se comunique, entre em sintonia com aqueles que você ama, escute a voz deles, passe um pouco de carinho e amor, sabe? Não fica só digitando, não, naquelas telinhas, não, né? Não é, Wilson? A gente tem falado pouco uns com os outros, né? Sabe que eu estava lendo, alguns dias atrás, um artigo que falava sobre isso, né? Eu estou escrevendo um artigo sobre comunicação, E ele dizia que quando surgiu o telefone, também houve uma grande movimentação na sociedade, assim como acontece com a internet hoje. No passado, pessoas diziam que o telefone ia afastar as pessoas, onde já se viu, né, que você não precisasse mais ter um contato pessoal com os Olha outros. que coisa. Então, olha que coisa. Então, a gente vê essa discussão hoje novamente se repetindo em torno da internet, das redes sociais. Mas isso já aconteceu, e na verdade o telefone aproximou as pessoas, né, diminuiu distâncias. E é o que está acontecendo também hoje. É claro que quando surge uma tecnologia nova, a gente acaba não sabendo exatamente o que fazer com ela, como utilizar, mas o Alan colocou de forma muito clara isso. Esse é um momento propício para isso. A gente começa a perceber como essa Sim. ferramenta pode ser utilizada para o bem. E assim, baseado no texto e no comentário seu, Geraldo, fica claro a questão da hipocrisia, né? A hipocrisia tão combatida por Jesus. A gente vê Jesus se relacionando, perdoando, não acusando a mulher que teria sido supostamente flagrada em adultério. A gente vê Jesus caminhando ao lado dos considerados impuros, né, dos leprosos de seu tempo, porque naquele tempo a lepra era sinal da impureza, né? Sim. Era um castigo divino. Nós vemos Jesus caminhando, sentando-se à mesa com cobradores de impostos. Era a ralé daquela época. Eram os marginais, era a parte marginalizada da sociedade. Em nenhum momento de seu evangelho ele proferiu nenhuma palavra contra qualquer dessas pessoas ou desses grupos. Em nenhum momento nós encontramos nenhuma alusão a eles de forma pejorativa. No entanto, ele não economiza palavras ao se dirigir aos fariseus que ele considera hipócritas. Então, né, quando ele tem o sermão do ai de vós, fariseus, hipócritas, né, que cuidam tanto da parte exterior, mas internamente são como túmulos repletos de toda sorte de imundícies, né, é isso que ele demonstra. Eu acho que essa posição de Jesus é muito esclarecedor para a gente. Se nós tivéssemos que nos preocupar com algum assunto sério, para o nosso desenvolvimento, para o nosso bem-estar, para o bem-estar social, esse assunto, em função dessa postura, deveria ser prioritariamente a hipocrisia, a nossa conduta diante do que nós somos, é a fidelidade com nós mesmos. Eu não estou dizendo com isso assumir um papel negativo. Ah, quer dizer que se eu estou tentando demonstrar que eu sou bom, mesmo não sendo, isso é ruim, eu deveria demonstrar que eu sou ruim? Não. Aí, novamente, a gente volta na questão da reflexão. A questão é se reconhecer, porque o hipócrita, ele cria uma narrativa dele mesmo, em que ele justifica o que ele faz para os outros e para ele mesmo, como se aquilo fosse a única coisa que ele pudesse ter feito. Então, o hipócrita, ele vive, basicamente, quando Kardec fala dos tipos de obsessão, ele fala da fascinação, que é uma das mais graves, né, obsessões. É a fascinação, o obsediado, ele não percebe que ele está sendo obsediado. Por isso ela é uma das mais graves, que é de difícil cura. Ninguém se cura de um problema que não tem. E o hipócrita, ele vive dessa fascinação, porque ele acha que ele faz o melhor que ele pode com tudo que ele é, com tudo que ele tem, com tudo que ele recebeu, diante das circunstâncias, quando na verdade ele não tem a capacidade de entender que ele sim tem uma escolha. Essa escolha moral que você colocou, Geraldo, nós sempre podemos decidir. Nós sempre temos o poder da decisão ainda, apesar de sermos, muitas vezes, aparentemente prejudicados por uma decisão, moral. Às vezes a gente tem a impressão disso, né? Que a pessoa é levada a fazer o mal, porque se ela escolhe fazer o bem, ela é prejudicada. E isso, de fato, pode acontecer, né? Às vezes, para falar a verdade, você pode se prejudicar. Às vezes, para tomar a decisão correta, você pode se expor. Mas é o certo a fazer. Não, muito interessante. E o objetivo da discussão é exatamente esse: é levantar os temas, a exposição das ideias, para que aquele que esteja nos vendo e ouvindo possa também refletir, examinar a própria vida, assim como nós devemos examinar as nossas atitudes, e sempre procurarmos desenvolver a beneficência entre todos nós, o exercício da fraternidade, do amor entre todos os irmãos que estão ao nosso lado. Muito bem, meus amigos, são 10 horas e 2 minutos, estamos encerrando esse primeiro bloco do programa Visão Espírita. Sem antes lembrar, eu estava aqui enquanto o Alan e o Wilson falavam, A gente faz esse programa há muito tempo e você fica imaginando todos os programas de rádio ou de televisão que tenham sido feitos no passado. Não existia isso que eu vou falar agora, que é uma propaganda que a gente faz. Baixe o aplicativo da União Rádio Web em seu celular. Isso não existia no passado. Olha a comodidade que nós temos. Eu estou na minha casa, vocês estão em Piracicaba, e muitas pessoas nos vendo com o celular pendurado aqui numa caixinha. Quer dizer, olha a comodidade que nós temos. Se você baixar o aplicativo, você pode estar lá em Hiroshima, você vai ver o nosso programa. Você vai estar na Austrália, no Japão, Portugal, você vai ver o nosso programa. Então, isso é uma comodidade. Baixe o aplicativo da União Rádio Web, você vai nos assistir, nos ouvir. E agora, pelo YouTube, mais facilmente ainda. É uma conexão mundial. E isso facilita a nossa aproximação. Muito bem, meus amigos. O segundo bloco, que é o bloco destinado ao estudo das obras básicas de Kardec. Aliás, o Alan fala sempre isso, e eu repito isso, o Wilson também já falou, e é uma frase que eu acabei repetindo. Eu digo que Kardec ainda é um grande desconhecido dos espíritas. Porque Kardec, a obra de Kardec precisa ser estudada, precisa ser lida. Eu ouço muitas vezes as reflexões do Alan, do Wilson Garcia, do Haroldo Dutra Dias, do nosso Luiz Pessoa Guimarães, e a gente vê que existem muitas e muitas particularidades que foram esquecidas. A pessoa lê uma obra, parece que ela já fez a missão dela. Eu já li esse livro, mas você não estudou, você precisa viver aquilo. E o nosso objetivo, ao trazer esse estudo aqui para o programa, é a gente entrar no detalhe, ouvir o Alan, o Wilson, o que, que você acha, coloca um de frente para o outro, para a gente debater, para a gente crescer. E aqui nós vamos começar hoje o capítulo 6 do livro O Céu e o Inferno, um livro que veio a público no ano de 1865. E vocês observem que o que eu vou ler aqui, o Kardec ele vai descrever um fato que aconteceu em 1857, quando ele lançou o Livro dos Espíritos. Né? Ele ficou sabendo, o Kardec, eu vou ler, mas vou antecipar isso, de um assassinato cometido no meio da igreja. Um padre assassina o arcebispo de Paris. E esse fato certamente chamou a atenção de todos. E Kardec não perdeu a oportunidade. Quando ele viu que o fato aconteceu, naquele mesmo momento ele tomou a iniciativa, participou, formou o grupo espírita e evocou o espírito daquele que matou o arcebispo, porque ele foi condenado à morte por ter matado o arcebispo, ele foi morto. Ele matou o arcebispo no dia 3 de janeiro, e no final de janeiro foi executada a pena de morte contra ele. E no dia que ele morre, o Kardec o evoca, e ali começa um diálogo dos encarnados com aquele que desencarnou. E é isso que eu vou ler, só para que vocês se situem. Então eu faço uma leitura breve, e vou jogando a palavra Wilson, Alan, Alan, Wilson, e a gente vai discutindo aqui. A 3 de janeiro de 57, o Monsenhor Cibur, arcebispo de Paris, ao sair da igreja de Saint-Étienne-du-Mont, foi mortalmente ferido por um jovem padre chamado Werger. O criminoso foi condenado à morte e executado a 30 de janeiro. Até o último instante, não manifestou qualquer sentimento de pesar e arrependimento ou de sensibilidade. Quer dizer, até o momento em que foi executada a pena de morte, ele não manifestava nenhum sentimento de tristeza, de arrependimento. E foi concluída a execução da pena, ele com a mesma conduta. Aí, face à reunião espírita, e no mesmo dia que ele desencarna através de uma médium, é feita a evocação. O que, que é a evocação? O médium se concentra sob a coordenação de pessoas experientes e o dirigente doutrinário evoca, chama aquele espírito para que ele se manifeste através do médium. E aí acontece o seguinte diálogo. Eu vou ler três perguntas e depois eu passo para a décima e jogo a conversa para vocês. Foi feita a evocação. E aí o espírito incorporado ao médium responde. ainda estou preso ao corpo? Aí faço a primeira pergunta. Então a vossa alma não está inteiramente liberta? Quer dizer, desse lado aqui, o doutrinador. E o Espírito responde, não, eu tenho medo, não sei. Esperai que torne a mim. Não estou morto, não é assim? Quer dizer, ele não se sentia bem com ele mesmo. Ele falou assim, eu estou meio esquisito, eu preciso voltar a ser o que eu era. Mas ele deixou de ser. Aí o doutrinador, arrependei-vos do que fizeste, porque até o momento da morte ele não tinha se arrependido. E o Espírito, no dia da sua desencarnação, passando por esse transe difícil, ele diz, fiz mal em matar, mas a isso fui levado pelo meu caráter, que não podia tolerar humilhações. Evocar-me-eis de outra vez. Quer dizer, ele não estava se sentindo bem, ele falou, eu vou sair daqui. Aí o doutrinador, mas por que você vai se retirar? Ele falou, se o visse, quer dizer, se ele visse o homem a quem ele matou, muito me atemorizaria pelo receio de que me fizesse um outro tanto. Então vocês observam o estado psíquico do espírito que já esboça um reconhecimento de que ele fez mal em matar o arcebispo de Paris. Aí segue todo um diálogo, toda uma conversa, particularidades, e nós vamos para a questão 10, onde, que eu imagino que seja a pergunta capital e a resposta capital. Ocorre todo um diálogo e o doutrinador pergunta, através do médium, uma pergunta ao espírito que tinha acabado de desencarnar. Vedes a vossa vítima? E a resposta é a maior resposta. O espírito responde, parece-me ouvir uma voz semelhante à sua dizendo-me, não mais te quero. Aí ele continua, será talvez um efeito da imaginação? Ele não sabe se ele está ouvindo ou se aquilo é uma imaginação dele. Aí ele fala, eu estou doido, vou-lo seguro, pois que vejo o meu corpo de um lado e a cabeça do outro, dando a imagem de que ele teria sido decepado, alguma coisa assim, afigurando-se-me, porém, que eu vivo no espaço entre a terra e o que denominais céu. Sinto como um frio de uma faca prestes a decepar-me o pescoço, mas isso será talvez o terror da morte. Também me parece ver uma multidão de espíritos a rodear-me, olhando-me compadecidos. E falam-me, mas não compreendo. Então percebe-se que ele está num estado de confusão, de tristeza, e ele parece esboçar um sentimento de reconhecimento da atitude infeliz que ele fez. Então isso foi no dia da sua morte. Gostaria de ouvir o Wilson, Alan Wilson, nesse primeiro dia, porque depois nós vamos passar ao terceiro dia depois da morte. Eu gostaria de voltar um pouquinho, Geraldo, na pergunta número 3. Sim. Que ele pergunta assim, arrependei-vos do que fizeste? Ele responde, cometi um erro matando, mas fui impelido a isso pelo meu caráter que não podia aguentar as humilhações. Então, olha só, estávamos até refletindo no começo aqui, enquanto a gente se preparava para entrar no ar, né? O que pode nos levar a cometer um ato de violência? E nós estávamos refletindo que muitas vezes um ato de violência, ele está no nosso caráter, na construção do nosso psiquismo imortal. Quantas vidas vivemos na ação... imagina pegar a nossa história, né? A nossa história humana, voltarmos no passado e imaginarmos em qual época, em qual corpo nós vivemos, de que maneira nós éramos, e tudo isso vai gravando em nosso psiquismo uma série de padrões que podem vir à tona a qualquer momento. Podem vir à tona num segundo, num desatino qualquer. Você acredita que existem vivências no nosso arquivo mental que de alguma forma estão contidas e que, num momento ou outro, isso pode se superficializar. Ah, sim. Imagina tudo que nós temos aqui na nossa formação do nosso psiquismo. Eu venho até escrevendo material sobre isso, eu pretendo publicar alguma coisa nessa direção, que é a formação do nosso psiquismo imortal. Quantas emoções, quantas experiências, quantas situações nós vivenciamos em todas as nossas encarnações. E qual é o gatilho que pode colocar a flora, que pode colocar em ação uma atitude dessas violenta como o nosso amigo ali padre cometeu, né? Mas ele já responde que ele cometeu um erro matando. E aí ele se justifica falando do seu caráter. Por que que eu fiz questão de voltar? Que o grande esforço, né, que nós somos esforçados, não somos perfeitos, né? O grande esforço que nós devemos empreender na vida é dominar essas más inclinações. Está lá na obra, no Livro dos Espíritos, né? Como se reconhece um verdadeiro espírita? Pelo esforço que faz em dominar suas más inclinações e por sua transformação moral. Então, as más inclinações vão acontecer. O esforço é dominá-las, né? Não sei, Wilson, quer falar mais alguma coisa em cima disso? Daí a gente vai para a pergunta 10. Wilson, como é que faz para dominar isso, Wilson? Olha, eu queria dar até um passo atrás primeiro. O que me chamou a atenção quando você começou a explicar o contexto era, poxa vida, um padre matando um monsenhor. Nós não esperaríamos dessa classe de pessoa, né? Uma pessoa que estudou, que conhece o Cristo, né? Que estudou as escrituras profundamente, muitos anos. E era o arcebispo de Paris. Poxa vida, então perceba, então, quantas e quantas horas ele teve de reflexão, de prece, né? Em seus dias e dias de preparação, para ele se entregar a este ato num determinado momento. Perfeito. Então, realmente é assustador. E a gente, no mundo de hoje, a gente olha muitas vezes para estas pessoas, né, representantes das suas religiões, das suas doutrinas, e nós, naturalmente, também esperamos que elas, né, demonstrem uma determinada atitude moral, que exemplifiquem, né, os ensinamentos do Cristo, e nem sempre isso acontece. Que coisa, né? Porém, a gente vai encontrar em algumas obras, né? No livro Os Mensageiros tem uma passagem interessante, histórias interessantes, em que André Luiz relata a condição de médiuns que passaram anos e anos se preparando no plano espiritual para poderem retornar aqui para o planeta, né, para o plano físico, para executar determinadas tarefas, né, de compensação do mal que tinham produzido no passado. Então, eles passam muitos anos, alguns deles relatam 30 anos lá no plano espiritual. Olha, sim, bem, 30 anos lá de preparação, fazendo curso, entendendo, participando de palestras. Aí eles reencarnam, chega aqui, esquece tudo e perdem aquela oportunidade da mediunidade. Assim como acontece neste caso da mediunidade, também acontece para, por exemplo, um padre, uma pessoa muito violenta, né? Ele nasce com esse objetivo, ele já tem esse ímpeto, ele quer conhecer Jesus, ele quer ser do bem, ele quer ajudar as pessoas que tanto ele prejudicou. Então, ele nasce, ele já tem aquela inclinação, né, ao celibato, depois ao estudo. Só que lá dentro ainda ele traz aquela semente violenta. E aí eu puxo o comentário do Alan, né, que em determinado momento da vida dele ele se entrega para aquilo. Mas a isso eu também queria acrescentar, né, o aspecto sociológico, que o Espiritismo aborda também quando ele fala sobre a importância da educação. Kardec fala muito sobre educação, sobretudo nos primeiros anos de vida, né? Que o ser é como se fosse uma página em branco que pode receber novas instruções, nova orientação de como ser, de como proceder. E muitas vezes esse ser não recebe isso daí da sua família. A gente vai encontrar o chamado capital cultural, né? Além do capital econômico, capital social. Então existe uma série de fatores que vão influenciar nesse ser. Mas, naquele momento, ele perde a cabeça e comete ali um ato translocado. A gente vê muitas pessoas, né, muitas histórias de pessoas que eram calmas. Nossa, mas aquela pessoa falava de uma maneira calma, parecia que era paz encarnada. E, de repente, ele entra numa escola armado, como a gente vê essas histórias. Eles vão entrevistar os vizinhos, não, ninguém imaginava, porque ele era uma pessoa pacífica. Mas não que ele era pacífico, na verdade. Talvez por se conhecer, ele procurava demonstrar essa passividade, sim, externa. Sim. Mas por dentro era um vulcão em erupção. Né? Daí o Alan trata muito disso, né? Sempre ele fala sobre essa diferença das emoções e dos sentimentos, não é mesmo? Então a pessoa às vezes controla as emoções, a parte externa, mas lá por dentro ele é um ódio em forma de pessoa. E aí nesse momento, o Alan até contou uma história, eu convido ele a contar de novo se ele quiser, né? Aqui mesmo no ar, ele até comentou essa história que uma pessoa no trânsito, às vezes no momento vem alguém, arranha a sua porta, o sujeito tira lá uma arma do porta-luvas e descarrega a arma no outro. E ele não se dá conta disso. E no caso dessa pessoa aqui, é o orgulho que impede ele ainda em vida de reconhecer o que fez, o que ele ainda estava justificando. Nós não sabemos a história dessas duas pessoas. Essa é outra coisa que o Espiritismo nos acrescenta. Né? Para poder fazer uma interpretação justa, nós teríamos que conhecer qual é a trajetória dessas duas almas encarnadas, né, lá antes dessa encarnação, em outras existências, o que aconteceu entre elas. Será que já não havia ali uma pendência muito grande? Esse padre, quando se encontra com aquela pessoa, isso tudo volta à tona de uma maneira que ele não reconhece? Daí a importância do conhecimento espírita. O Espiritismo, quando nos ensina sobre essas histórias que precedem o nosso conhecimento hoje, né, nos também coloca em estado de alerta. Você fala, poxa, se eu sinto muita raiva daquela pessoa, calma lá, peraí. Né? Por que será que eu estou sentindo isso? Então, vamos buscar essa reflexão. Será que aconteceu alguma coisa com ela no passado que eu não sei? Perfeito. É interessante, Wilson, a sua fala do Alan, conjugadas, porque eu vou me permitir pegar a frase que o Alan acabou tornando famosa, e distraídos vamos vivendo. O Alan foi muito feliz quando colocou essa frase, porque quando a gente reencarna, parece que a gente treina os ouvidos para ouvir o mundo. E a gente pouco reflete, pouco medita, pouco ora, pouco lê, e você vai vivendo mais as exterioridades do que o mundo íntimo. Por que que eu estou falando isso? Todos nós sabemos, aquele livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, na introdução do livro, o Emmanuel coloca assim, esse livro, na espiritualidade, ele é tido como uma cartilha para a reencarnação. Então, nos momentos que precedem a reencarnação, essa cartilha é falada, é comentada, é vivida no momento que o espírito está se dirigindo para o mundo, para a reencarnação. Então, todos nós, eu, você, Wilson, você, Alan, e você que está nos ouvindo, certamente, antes de nascer, ouviu e viveu essa cartilha dos cuidados que deveríamos ter nessa vida. E certamente, Wilson, foi falado a esse padre, olha, você vai encontrar esse Monsenhor Sibur, ele é um desafeto do passado, ou sei lá, alguma coisa parecida. Alan, você também vai encontrar o João, o Wilson, você vai encontrar o José. Então, não sei como é que você vai ser pai, primo, irmão, esposa, amigo, chefe, você vai encontrar. Mas você tem que estar com a mente, você tem que estar ouvindo esses conselhos que foram dados. A gente presta muita atenção na vida, não é que não deve estar. O Paulo disse, seja do mundo, esteja no mundo sem ser do mundo. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades que nós temos, é de estar no mundo aqui e não se deixar levar por tudo que está aqui. A gente tem que refletir um pouco mais, porque eu pergunto assim, Wilson, será que se você meditar, você não vai se sintonizar com essa apostila que foi falada para você? Será que você não vai tentar entrar em contato com esses seus amigos que lhe protegem, os anjos guardiões, os espíritos protetores. Porque num momento desse, é um gesto tresloucado. Esse padre, ele matou o bispo, assim como esse, o Alan presenciou essa cena de um assassinato em São Paulo. É aquele momento de loucura que a pessoa faz aquilo. Só que depois já aconteceu, já passou. E aí você perde aquele momento. Se você não tem treinado essa prece, esse comportamento, você pode pegar toda a sua vida e estragar a sua vida. Alan e Wilson. É, realmente, essa atenção que nós devemos ter. Todo mundo, né? Sabe, tem né? A encarnação, ela tem como que a gente pode falar? Ela tem um momento que ela começa, lógico, a encarnação neste mundo, e ela tem um tempo que termina, né? Durante esse transcurso todo, vamos falar aí de 70, 80, 90 anos, aí, dependendo de cada um, quantas oportunidades de mudança e de entrar em uma sintonia ruim nós temos. Sim. Por isso Jesus nos alerta sempre, vigiai e orai, né? Que a gente tem que ficar vigilante. Muitas vezes a gente encontra nesse momento de distanciamento social que nós estamos aí, né? Nesse momento que nós não estamos conseguindo trocar abraços, beijos, não estamos conseguindo estar juntos, as pessoas potencializam muito esse mal-estar. Alguns entram em depressão, outros se afastam completamente uns dos outros, outros se isolam dentro das suas neuroses, outras neuroses são potencializadas. Então, esse é um momento de muita vigilância individual. E nós não podemos nos afastar uns dos outros. Nós precisamos pegar o telefone e ligar um para o outro. Sim, nós precisamos completar aquela carência de estar juntos fisicamente com um monte de ações carinhosas para aquelas pessoas, né? Que a gente gosta de conviver principalmente. Procurar não ficar postando coisas negativas. Procurar não exaltar ficar o mal, né? Não ficar retransmitindo uma série de fake news desnecessárias, né? Eu falo que na Grécia Antiga tinha uns filósofos que eram os que levavam as notícias mais negativas, né? Hoje em dia nós temos as fake news, que são muito mais poderosas, porque aqueles filósofos falavam só em pracinhas. A fake news ela pode ir para o mundo inteiro. Pro mundo. Muito cuidado, né? Muito cuidado, muita atenção. Wilson, fala, meu amigo. Você percebe no padre Verguer que já se esboçava um arrependimento, porque horas antes ele foi condenado à morte e ele não manifestava esse sentimento. E agora ele já reconhece que ele fez um mal. Eu acredito, Geraldo, que seja o primeiro passo, né? Talvez seja a luz nascendo, né? Que seria o reconhecimento. Mas, na verdade, ainda nessa obra, O Céu e o Inferno, Kardec trata da questão do arrependimento. O arrependimento, na verdade, ele tem que vir acompanhado de um desejo de reparação. Então, na verdade, estar arrependido é desejar reparar o mal que se produziu. Então, talvez o primeiro momento seja reconhecer que tenha sido feito, que fez um mal. Né? Acontece muito com a gente isso, né? A gente muitas vezes tem um desafeto e a gente quer a distância do desafeto da gente. Talvez seja um desafeto que nós mesmos também produzimos algum mal contra ele, mas de falar, deixa ele lá e eu cá, por enquanto, né, deixa o tempo passar. Mas, na verdade, quando há, de nossa parte, um reconhecimento da nossa responsabilidade, quando reconhecemos claramente que, em determinado momento, nós fomos responsáveis por aquela situação, por exemplo, eu não precisaria ter dito o que eu disse, ter feito o que eu fiz, ou não ter feito o que eu fiz, enfim. Quando você reconhece isso, e esse arrependimento é real, você deseja reparar. E aí entra o que o Alan falou, né? Pega o telefone, muitas vezes liga para a pessoa, ó, foi mal aí, ó, não devia ter falado aquilo, né? Não é isso que eu penso realmente, estava num mau momento, espero que você não fique com raiva de mim e bola para frente. E aí segue adiante, esse é o desejo, né? Talvez você não tenha reparado o mal que você fez ainda, mas a partir desse momento, né, aí você pede em suas preces, fala, Deus, me dê a oportunidade de reparar o mal que eu fiz para aquela pessoa. E essa oportunidade vai surgir. A doutrina espírita nos fala que após o ato indigno, existem três passos que o Alan chama sempre a atenção. Primeiro é o arrependimento. Depois do arrependimento real, existe a expiação. Você tem que expiar aquilo que fez. E depois que você expia, você tem que reparar. Então, é arrependimento, expiação e reparação. E pelo que o Wilson falou, o Alan falou, parece que começa a esboçar um arrependimento nesse padre, né? Ô, Geraldo, eu queria fazer uma interrupção aí no nosso comentário, porque veio uma pergunta da Ivi Vettori aqui, muito boa. Ah, Ivi Vettori, ela é minha afilhada do Rio de Janeiro. Ah, então, olha que pergunta pertinente. A todos muito bom dia e parabéns pelo programa. Uma pergunta sobre o assunto. E quando o arrependimento e o desejo de reparação não aparecem? Quando se orgulham do mal feito? Essa pergunta é muito importante, Ivi, pelo seguinte. O primeiro passo para uma mudança é o arrependimento. Se não acontece o arrependimento, realmente a pessoa se compraz até, às vezes, no mal feito. Na doutrina espírita, a gente poderia responder para você assim. Ela não, ou ela ou ele, né? A pessoa não se arrependeu ainda. Ainda. Às vezes vai desencarnar sem se arrepender. Quando ela chega no plano espiritual e ela vai rever a reencarnação dela, ela vai entender a dimensão do mal que ela praticou. Exatamente isso. E mais consciente e livre do corpo físico que nos limita todas as percepções, ela vai poder ver com mais clareza todo o mal que praticou. E ela vai ser convidada, muitas vezes, a receber essa pessoa que ela praticou mal como um filho, como irmão, como um primo, como um marido, como uma esposa. E nesse momento, né, a gente vai reparar, muitas vezes, relacionamentos conflituosos e complicados dentro da própria família e que, às vezes, a gente acha que nessa encarnação não vão nem se resolver, e às vezes nem se resolvem, mas já começa um abrandamento daquele mal feito. A gente poderia falar até o seguinte, que muitas vezes... Vamos imaginar um crime. Uma pessoa mata a outra. Para a espiritualidade conseguir fazer o acerto reencarnatório para essas duas pessoas se reorganizarem, muitas vezes passam 4, 5, 6 encarnações para acontecer isso. Então, a gente, quando vê com os olhos de um encarnado, é sempre uma visão muito limitada. Então, quando a gente acha que alguém até se beneficia do mal feito ou até se orgulha do mal feito, é porque a gente só está vendo no ciclo de uma encarnação. Quando nós observamos o ciclo completo lá na frente, nós vamos poder entender a abrangência desse processo. Queria ouvir o Wilson. É interessante o comentário que você mesmo fez, Geraldo, e unir com o que o Alan acabou de dizer. A gente vai lembrar quando Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Quando nós entendemos que só morre o corpo físico, espírito não morre, é perene, é imortal, significa que, enquanto é em pecado, reencarnação nele, né? Reencarna, vive a experiência. Exatamente. Experiência no plano físico, dor, sofrimento, morte e assim por diante. O que ele quer dizer com isso? é que quanto mais depurado o espírito, menos necessidade de experiências grosseiras da matéria é necessária. O Alan colocou muito bem esse tempo que vai desde o reconhecimento até que a oportunidade realmente de reparação aconteça. E eu só acrescento ao que o Alan colocou, que nem sempre, né, ao desencarnar, o que aliás, o Alan disse isso, mas só vou reiterar. Nem sempre ao reencarnar, ainda essa figura consegue identificar o mal que fez. No caso desse padre aí, ele já esboçou um arrependimento. Mas existem espíritos que, mesmo desencarnado, né, recalcitram no mal, de coração enregelado, passam séculos ainda, né, defendendo aquela postura, né? São espíritos que muitas vezes organizam, né, grupos do plano espiritual que têm o objetivo de ainda promover o mal ainda à humanidade. Nós sabemos que eles existem. Mas um dia, até esses espíritos também vão se render. E através do quê? Através do que o Geraldo falou, daquelas três condições para uma pessoa que saiu, né, das leis naturais, que não atendeu às leis de Deus, retornar ao caminho, que é a expiação. Então, a expiação nada mais é do que um sofrimento, uma dor, que é inevitável para a pessoa passar. E quanto mais tempo o indivíduo demora para reconhecer o que fez, mais tempo essa dor vai o afligir. E ninguém consegue viver muito tempo com uma dor, né? Você pode estar com uma unha encravada, você fica, um exemplo bobo, mas você fica 1 mês, 2 meses, 3 meses, chega um ponto e fala: ah, não, não aguento mais isso, negócio que dói o dia inteiro latejando, eu vou ter que ir numa podóloga resolver esse problema. É um exemplo. E outra coisa, Wilson Alain e meus queridos ouvintes, essas provas ou essas condições de você conviver com um desafeto, a maioria das vezes não é imposta, é escolhida como o remédio que nós precisamos. Eu sempre faço essa comparação. Ao longo da minha vida como médico, eu operei muitas pessoas. A cirurgia dói, incomoda, mas é necessária. Então você fala: não, eu vou, eu preciso operar. Então você precisa viver essa experiência. Você já sabe que vai conviver com essa pessoa, você vai encontrá-la. Então você se prepara. Aí quando você se prepara, chega aqui, você capitula. Então eu volto novamente naquilo. Precisamos refletir, precisamos pensar, precisamos entender que o preço menor é o perdão. Eu vou depois mandar para vocês um vídeo do Haroldo Dutra Dias, em que ele fala o preço da mágoa, que o Emmanuel fala para ele: você não sabe o preço da mágoa, não acumula isso dentro do seu coração, que isso vai lhe custar muito caro. Mas, meu amigo, eu, como dizia, eu sempre digo, o tempo passa. Geraldo, ô Geraldo, Ah, diga. ô Geraldo, eu queria aproveitar aqui o comentário do nosso querido Luiz Pessoa, está resolvindo. Domingo que vem, seu Luiz, queria o senhor aqui conosco, aqui ao vivo com a gente. Você é um entusiasta da tecnologia, é um dos nossos fundadores do nosso trabalho, do nosso programa, e eu não podia deixar de aproveitar o comentário dele aqui. Então, devo entender que, ao invés de procurarmos quem nos é simpático, a sabedoria indica para procurar os antipáticos. Muito bem lembrado, meu amigo. Ele tem muitas. Não, mas está muito certo o que ele está falando. Porque Luiz, é aqueles que nós demais. somos simpáticos, a gente. Vamos falar assim, estamos fazendo mais do mesmo, né? Nós estamos junto com quem nos olha com olhares amorosos, até as coisas horríveis que a gente ainda continua praticando, ele faz vista grossa, né? Agora, aqueles que nós somos antipáticos, ali sim estão, né, os verdadeiros desafios, está a verdadeira oportunidade de transformação, aquela verdadeira oportunidade de amar, de se reorganizar numa relação, de começar um perdão, né? Então é isso mesmo, meu amigo Luiz. É exatamente isso que a gente fala. E eu não podia deixar também de aproveitar. Olha que pergunta a Kátia coloca aqui, né? Estou me sentindo bem triste por saber que um dia, em alguma encarnação, fiz coisas horríveis. e me pergunto, meu Deus, por que fiz aquilo comigo? Ô, Kátia, fica tranquila, né? Todos nós estamos no mesmo barco, viu? Você não é a única, não. Todos nós, se nós pegarmos a história da humanidade, ela é terrível, né? Ela pega em qual posição que nós tivemos. Ou nós cortamos uma cabeça, ou tivemos uma cabeça cortada. Nós não tivemos muitas opções diferentes dessa. Então, fizemos. Mas nós fizemos o que nessa encarnação? É justamente o primeiro texto que o Geraldo trouxe. É reconhecimento e transformação. Nós temos que entender o ponto que nós estamos, afirmar que nós erramos e agirmos na nossa transformação. É só dessa forma que a gente repara esse mal que nós fizemos um dia. E a situação desse pai. Você quer falar, Wilson? Eu quero aproveitar, o Alan comentou, o Luiz, eu só quero dar minha contribuição também, rápida. Eu diria para o Luiz, que depende. Depende a sua situação, né? A nossa situação. Eu acho que uma pessoa que se encontra numa condição muito estável, que está realmente bem estruturalmente, né, espiritualmente bem estruturado, ele realmente tem condição de ir ao encontro dos seus desafetos, a procurar. Isto é, ele tem um primeiro contato com uma pessoa que demonstra ser rude com ele, né? Uma animosidade com ele, aí ele vai de encontro para essa pessoa e diz assim: não, eu vou fazer com que ele goste de mim, porque eu estou bem, né? Eu vou fazer com que ele me conheça, com que ele compreenda e que venha estar do meu lado. Mas essa é a condição da pessoa que realmente está bem estruturada. Aqueles que talvez não estejam tão bem estruturados, que talvez no nosso quadro, aqui no nosso cenário, seja a condição da maioria, eles já terão que se defrontar com determinadas pessoas no seu planejamento reencarnatório. Algumas pessoas já, como o Alan bem colocou, o Geraldo também, ele já vai ter que encontrar com o filho, com o irmão, com o primo, com o patrão, com alguma coisa assim. E se ele passar por essas, né, tarefas, por essas lições, com sobriedade, se ele vencer positivamente elas, já está bem cumprido. Então, essa pessoa talvez não tenha condições de sair procurando desafetos, porque eventualmente ele pode se perder no caminho, né? Ele pode se desestruturar. O próprio Chico tem uma mensagem que ele diz que quando tem uma pessoa muito perturbada, em alguns momentos, a melhor coisa a fazer é se afastar. Porque é naquele momento em que você tenta se aproximar dela, para ajudá-la em algum momento, naquela perturbação, você pode acabar se perturbando, dependendo da sua condição. Então, assim, vamos resolver aquilo que surgir no nosso caminho com sobriedade, com atenção, com cuidado. Mas, de minha parte, pelo menos, eu não pretendo sair procurando. Meus irmãos, é o seguinte, aí o diálogo ocorre, mas a gente tem ainda o livro do Caiobá para ler. O Kardec faz um comentário que é muito interessante, e que vale a pena a gente reproduzir pelo menos esse primeiro parágrafo, em que o Kardec diz: a situação de Verger, o padre que acabou assassinando o arcebispo de Paris, ao morrer, é a de quase todos os que sucumbem violentamente. Não se verificando bruscamente a separação, eles ficam como que aturdidos, sem saber se estão mortos ou vivos. A visão do arcebispo foi-lhe poupada por desnecessária ao seu remorso, mas outros espíritos, em circunstâncias idênticas, são constantemente acossados pelo olhar de suas vítimas. Como Luiz Pessoa sempre nos ensinou, vivemos cercados por uma nuvem de testemunhas. E o assunto é contagiante, mas o tempo passa e a gente tem que adiantar, e a gente tem que entrar no livro do Caio Bachuto, que a vontade era ficar aqui até a tarde conversando sobre espiritismo. Mas eu queria que vocês me autorizassem a gente entrar no livro do Caio Bachuto. Tudo bem para vocês? Vambora. Muito bem, meus amigos. Agora, com essas condições, estamos aptos a começar o nosso terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo sempre de um livro que traz um conteúdo moral que nos faça refletir sobre as nossas atitudes, sobre os nossos comportamentos, os nossos os nossos hábitos e aquilo que nós cultivamos no íntimo do coração. E esse livro do Kabar Sutra é um livro que todo mundo devia ter como cabeceira, na sua cabeceira, Parábolas e Ensinos de Jesus. O Kabar é um grande escritor, suas frases, ele escreve no mesmo padrão de um Emmanuel. E tem um capítulo aqui que é muito interessante. Ele fala sobre uma parábola de Jesus, a parábola do joio. A leitura é rápida da parábola. Depois eu passo a palavra para Alain e Wilson e Alain, e a gente conversar sobre isso. E é muito interessante a gente ver, desde aquela afirmação e ação, essa atitude do padre Verger ao assassinar o arcebispo de Paris, e agora vem a parábola do joio. Então, o Kabar, ele reproduz a parábola de Jesus nesse pequeno texto, assim: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio um inimigo dele, semeou joio no meio do trigo e retirou-se. Porém, quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, disseram-lhe: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Por onde vem o joio? Respondeu-lhe o Senhor: homem inimigo é que fez isso. Os servos continuaram: queres então que vamos arrancá-lo? O Senhor responde: não, para que não suceda que, tirando o joio, arranquei juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio e atai-os com feixes para os queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. Reparem que a parábola de Jesus é feita com os costumes e hábitos daquele povo que convivia na Judeia, que em sua maioria eram homens do campo, que viviam da pesca, viviam da agricultura, e ele conta uma parábola no contexto daquela época, mas de profundo ensinamento, com um grande conteúdo filosófico. E as primeiras frases do Kabar Sutra, agora eu jogo para o Wilson e para o Alain, o Kabar Sutra fala assim: o homem tem sido, em todos os tempos, o eterno inimigo da verdade. A todos os jatos de sua luz opõe uma sombra para obscurecê-la ou desnaturá-la. O joio está para o trigo, assim como o juízo humano está para as manifestações superiores. Wilson, Alain Wilson, gostaria de ouvir vocês sobre a parábola do joio e do trigo. Geraldo, esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, há muitos anos atrás, comentamos no programa Visão Espírita, ele inteirinho, parábola Verdade. Por parábola, foi uma sequência gostosa que eu e o Luiz fizemos na época de forma constante, até o fim do livro, né? E essa parábola em especial, eu vim até a fazer palestra sobre o assunto. Tamanho, eu acho, a importância disso. Porque a gente entra na convivência humana, nós não encontramos só trigo, né? Nós Sim. encontramos joio também. E às vezes, Jesus compara o joio e o trigo? Porque quando eles estão nascendo, as duas plantas são muito parecidas. Então, se você tenta colher ou retirar o joio e manter só o trigo logo no começo, você pode tirar trigo e muitas vezes deixar o joio. Eles só vão se destacar lá na frente, quando eles se diferenciam. Então, ele faz o alerta: colher, deixar os dois crescerem juntos e só lá na frente você separa o joio do trigo. Então, comparando com a convivência humana, muitas vezes se aproximam pessoas da gente num primeiro momento que parecem joio. Parecem trigo, mas no fundo são joio. E outros que chegam meio tortos, meio esquisitos, que até parecem um joio no começo, lá na frente vão se tornar um grande trigo na nossa vida. Então, A gente não pode julgar a pessoa que aparece na nossa vida em nenhum lugar pelo rótulo inicial que a gente vê. Muitas vezes ali nós vamos encontrar pessoas maravilhosas. E quando a gente deixa os dois crescerem juntos, muitas vezes, no caso humano, diferente do caso vegetal, o joio pode aprender muita coisa e se transformar em trigo. Né? Não lá no caso da plantação, mas da convivência, sim. É o exemplo, né? É permitir que aquele diferente conviva com a gente, é permitir que aquele diferente aprenda, né? Eu não estou aqui me chamando de trigo, né? Mas no esforço de fazer o melhor que a gente pode, né? Então, que a gente consiga, na escolha, da convivência, fazer o papel do trigo, mas fazer bem feito, sabe? Para um dia, junto com os outros trigos, nós fabricarmos um pão da vida, né? Um pão Muito maravilhoso bom. que é esse pão divino que é o evangelho vivo na nossa vida. É, Wilson. Wilson. Pois é, nós vamos encontrar, né, as orientações de Jesus para que nós cuidemos, porque surgirão os falsos profetas. Ele diz também que nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, alcançarão o reino dos céus. Então, é mais ou menos o que o Alan disse, a gente, muitas vezes, a pessoa se reveste com uma determinada aparência, né, que faz com que você acredite nela, utilizando até mesmo, né, o conhecimento de Jesus, as religiões em si, para justificar os seus atos. Mas é depois, é passado. O que ele está dizendo aqui é aguarda, né? Aguarda, espera. Espera, aquele, porque aquele que é joio vai se demonstrar joio no decorrer dos dias, no decorrer dos anos, no decorrer, né, dos acontecimentos, porque o hipócrita, ele sempre se denuncia, uma hora ou outra, numa frase. O Alain, que é psicanalista, né, Alain estudou muito Freud, sabe uma coisa chamada ato falho. Ato falho é muito interessante, a pessoa, no momento, numa palavra que ela fala, ela representa aquilo que de verdade ela pensa. Ela se Então, revela, né? ela se revela. Então, aos poucos, você, quando vai observando, convivendo com essa pessoa, você vai identificando. E é claro que o que o Alan falou é muito importante. Identificando, você não precisa simplesmente se afastar, se apartar dela. Depois, na convivência, ela tem uma oportunidade realmente de se recolocar ou não. Mas a parábola é interessante, que aqui tem um tempo determinado. A parábola demonstra que tem um tempo determinado. Ele não diz quanto tempo é. Mas existe um tempo determinado, um tempo da colheita. Quando chegar o momento da colheita, aí não tem jeito, aí vai ser separado. Então, até lá, vocês podem crescer juntos. Estamos juntos aqui na terra, nós vamos crescer juntos. Eu joio com outro trigo, com mais joio, com mais trigo, a gente vai crescendo junto. Mas em algum momento, isso vai ser separado. E aí é inevitável a gente falar sobre a progressão do nosso mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Neste momento, o joio de fato vai ser separado, ele não retornará mais para cá, aqui para a terra, né? Mas até lá, a gente vai ter que conviver, vai ter que crescer junto, não tem jeito. Não O é que que ele é não retorna interessante. como castigo, né, Wilson? Ele não Isso. retorna para ter outra oportunidade num outro planeta para continuar sua evolução. Ele já não combina convivendo com aqueles outros que já se esforçaram mais, É, ele né? precisa de Só para não. uma classe especial para ele, né, Alain? Só para não deixar a gente mais desalentado aí, né? Para dar um consolo, né? Nós sempre temos uma oportunidade de reparar os nossos erros, né? De arrependimento, de começar esse processo que o Geraldo nos relembrou do livro do Céu e Inferno, né? A gente tem que se arrepender, expiar essas dificuldades e Reparar. repará-las. É, uma coisa importante a lembrar é que todos nós ainda estamos no tempo de nos corrigir. Todos nós trazemos deficiências, conflitos, limitações de outras vidas. E certamente existe um plano para a nossa recuperação. Mesmo que tenhamos feito atos indignos, que tenhamos cometido coisas lamentáveis, Deus dá sempre a oportunidade de recomeçarmos, de estarmos no lugar certo. Mesmo que você se julgue o joio nesse momento, você pode se transformar. Eu tenho a plena convicção de que nós, ao longo da nossa vida, não dessa vida, mas de outras vidas, nós somos mais joio do que trigo. Mas existe a transubstanciação, aos poucos, a cada momento, a cada prova, a cada reencarnação, a cada momento de erraticidade, esse joio vai se transformando no trigo. E hoje a gente reencarna até com uma tarefa dentro da doutrina espírita, para não dizer que você não sabe, é o momento de você crescer. Então, é importante que todos nós saibamos que estamos aqui crescendo, que estamos num mundo de provas e de expiações. Por quê? Porque nós somos espíritos ainda doentes, que estamos evoluindo, que estamos crescendo e necessitamos desse amparo da espiritualidade para dar o passo certo no momento certo. Alan, parece que eu vi, Geraldo, umas perguntas aí, né? É isso que eu ia falar. Eu acho que foi muito bacana alguns comentários aqui. Bom, primeiro, muito obrigado a todos que estão nos acompanhando, comentando. É essa interação que é gostoso, né? Aqui Sim. tem gente, olha aqui, ó, tem seu irmão lá em Indaial, seu irmão lá no Rio de Janeiro, tem um monte de gente espalhado por aí, o Luiz Carlos Bortolã, que sempre está conosco, que legal. Na União Rádio Web, né? Mas olha que comentário bacana a Andrea Bonassi fez. Somos feitos de joio e trigo, é necessária a reforma íntima para transformar o joio em trigo. É isso mesmo, André. Dentro de cada um de nós, nós temos uma grande porção de joio e uma grande porção de trigo. Cabe a nós identificarmos o que ainda é joio e transubstanciarmos em trigo, né? E o que é trigo e utilizarmos como ferramenta de ação nesse mundo, né? A Joana fala assim que talvez seja por conviver com o trigo, vamos aprendendo a ser trigo e deixando de ser joio. Exatamente isso. A gente vai fazendo essa transformação. E o Bruno Meirelles coloca para nós que, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos podem começar a fazer um novo fim. Essa já era uma frase aí conhecida do Chico, né? Realmente. E que a gente consiga pegar como inspiração tantos trigos que passam pela nossa vida, tantos livros que tem por aí, principalmente o Evangelho, né? E realmente fazemos a nossa transformação. Naquele livro Parnaso de Além Túmulo, tem uma poesia de Castro Alves, que sempre que eu posso, eu gosto de declamar, mas a estrofe final, que fala assim: uma eterna voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, caminhai. O amor é luz que se alcança, tem de fé, tem de esperança, para o infinito marchai. Então é muito interessante, bom. Quando a gente começa a ver e estudar, a gente vê que nós estamos tendo uma grande oportunidade de recomeçar. Vamos fazer o bem, vamos nos unir, reconhecer a nossa pequenez e estarmos mais próximos uns dos outros. Mas eu gostaria de ouvir a última palavra, o último comentário do Wilson, que o tempo está passando, são 10h56, para depois fazermos as nossas despedidas aqui. Pois é, só para finalizar realmente, ele vai dizer que depois, então, nessa colheita, o trigo vai ser armazenado no celeiro do Senhor e o joio vai ser separado em feixes e lançado ao fogo. Pode parecer cruel, mas nós temos um entendimento sobre o fogo, né? O fogo era utilizado muito com referência à purificação, o fogo purificador. Então, o fogo purificava. Eles utilizavam o fogo para, por exemplo, limpar uma propriedade, para purificar aquele solo, para uma nova plantação. Era o entendimento daquele tempo, né? Então, quando ele fala que o joio vai ser lançado ao fogo, para a gente, o que purifica? No nosso entendimento espírita, o que nos purifica? São as reencarnações, são as oportunidades de retornarmos aqui. Então, esse joio, qual é o fim desse joio, na verdade? Vai ser destruído? Não, não vai ser destruído. Ele vai ser purificado. Ele vai continuar no processo de purificação. enquanto o trigo vai ser utilizado, vai ser armazenado, cuidado, porque ele será utilizado posteriormente. O trigo faz o quê? O trigo alimenta as pessoas. Então, essas pessoas, o trigo, no caso, também vai ter a sua utilidade para levar alimento a outras pessoas tão necessitadas. Então, essa é uma passagem magnífica que traz em si, nessa imagem da agricultura ali, tantas mensagens subliminares que nós realmente precisaríamos de mais do que um programa desse, viu, Geraldo e Alan e amigo que nos acompanha, para a gente poder se aprofundar mais sobre isso. Tem tanta coisa a falar ainda, mas olha, o tempo passa muito rápido quando a gente se diverte, né? Olha, já são 10 horas e 57 minutos. Quero só aproveitar aqui e agradecer também. São agora, nesse momento, 65 pessoas que nos acompanham. Dessas pessoas, 49 estão no canal da USE Piracicaba no YouTube e 16 estão na página da União Rádio Web do Facebook. Então, lembrando que o Alan já pediu, eu quero pedir para vocês que estão no YouTube para se inscreverem no canal, para ativarem a notificação e também comentarem, compartilharem, caso vocês tenham gostado. No Facebook também. Deixa lá o seu joinha, compartilha também, para que essa mensagem possa alcançar mais pessoas. Geraldo? O meu amigo, eu esqueci aqui, o Geraldo, eu esqueci da Puan, né, que está em Santa Bárbara também. Eu já tomei um puxão de orelha dele. Irapuã. Ele falou assim: eu também sou irmão do Geraldo, eu tô aqui, viu? É, Irapuã, eu conheço todos vocês. A gente pega aqui, só aparece mesmo, aqui só aparece aqui as últimas conversas e a gente esquece de citar algum. É? E também o Geraldo foi ter aí 20 irmãos aí, um monte de irmão, é difícil, né? Família nordestina do Ceará, rapaz, eu espero que... Mas eu queria, assim, encerrar aqui, pedir as últimas palavras do Wilson e depois as últimas palavras do Alan para a gente fazer o encerramento aqui. Gratidão pela oportunidade de estar com vocês, pela oportunidade de poder conversar também com todos os amigos que nos acompanham. E desejo a todos um excelente domingo, uma excelente semana, que nós possamos aproveitar a cada dia todas as pessoas difíceis que são colocadas no nosso caminho, muitas delas muito próximas e agora mais próximas ainda, possivelmente, né, que possamos aproveitar essa convivência para extrairmos de cada uma das nossas relações as lições que nós precisamos para o nosso progresso. E assim possamos fazer brilhar em nós a nossa luz, para que a nossa luz também ilumine aqueles que seguem ao nosso lado. Muito obrigado a todos. Paz e luz. Que todos vocês possam ter um domingo maravilhoso, como certamente já está começando para nós aqui. Né? Nós gostamos muito de estar juntos e falando do Espiritismo, a gente ficaria realmente o dia todo, né, meu amigo? E que Deus possa acompanhar vocês nos lares de vocês, inclusive, eu vou mandar aqui um abraço para o Saulo aqui, né, que já fez até biquinho também. Fiquei sem áudio aqui. Grande filho do Geraldo. Não estou ouvindo. É, o grande filho do Geraldo que está aí auxiliando tecnicamente. Você faz o áudio do Geraldo voltar aí, porque senão ele não encerra o programa. Agora sumiu o áudio, a imagem. O nosso amigo Geraldo, ele está nos boicotando, né? A Simone também está aí, a Sandra, a Kátia, todo mundo querendo um grande abraço. E é muito gostoso estar com vocês hoje, nesse domingo. O Geraldo sumiu. Você está nos ouvindo aí, Geraldo? Acho que não, hein? O Geraldo caiu fora, né? Bom, então a gente tem que encerrar, né, meu amigo Wilson? Pelo horário, 1h30, a gente está no ar. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado por estar conosco. Quarta-feira, às 19h30, nós temos mais uma live do programa Visão Espírita. Acompanhem, curtam, façam aquele curtir aqui embaixo no canal do YouTube que você recebe a notificação e com um link para você nos ouvir. Um excelente domingo a todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço do coração para todos que estiveram conosco. Todos grandes amigos, todos grandes parceiros de vida. Que Deus possa sempre estar conosco. Um grande abraço a todos e até domingo que vem.